no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Se você é fã de música, sabe como a percussão produz uma sonoridade marcante e variada. Afinal, ela engloba instrumentos diversos que precisam ser batidos, agitados, raspados ou friccionados para que os sons sejam produzidos. Imagine, então, um conjunto musical voltado inteiramente para esta família de instrumentos, pois foi buscando valorizar a arte de tambores, marimbas, triângulos e muitos outros que o grupo de percussão da UFOP foi criado em 2016. Formado por estudantes do Departamento de Música, o conjunto possui repertório e instrumentos bem variados, e as apresentações vêm surpreendendo o público. Quem nos conta um pouco mais sobre essas interessantes características do grupo é o coordenador do projeto, o professor Charles Augusto. Tiveram pessoas que vieram falar comigo depois que imaginavam, nossa, um grupo de percussão, achou que ia ser um grupo de timbalada. Aí vieram pra mim, achei que ia ser tipo um grupo meio de maracatu, que é um grupo de percussão também, né? É uma maneira de um grupo de percussão. As pessoas acharam que, tipo, ah, um grupo de percussão da UFOP seria um grupo de música tradicional, de algum tipo de alguma região do país, mas achava que era uma música popular, e aí chegaram lá e encontraram instrumentos de praticamente todos os continentes. Muitos dos instrumentos do grupo de percussão da UFOP foram construídos pelos próprios integrantes. Toda essa diversidade sonora e rítmica também inclui um repertório que percorre vários segmentos musicais, da música de concerto à música popular. O participante do conjunto e estudante do curso de música, Saulo Moraes, explica como funciona a seleção de canções a serem interpretadas. O repertório do grupo é bem amplo e variado, assim. Vai da onde que a gente vai tocar. Por exemplo, o Charles ganha uma proposta, tipo, o grupo de percussão é convidado para tocar em um lugar X. A partir desse lugar, o Charles monta o repertório também de acordo com as peças que a gente vem ensaiando. Então a gente vai do popular até a percussão clássica, né, entre aspas, que é as primeiras peças escritas para grupo, peças contemporâneas também a gente tá fazendo. O nosso repertório é bem variado, assim. Ao longo de cada apresentação, conta-se um pouco da história e algumas curiosidades sobre as obras interpretadas. Isso possibilita ao público uma compreensão mais detalhada sobre as canções e aproxima os espectadores da arte percussiva. O grupo de percussão da UFOP é um projeto de extensão recente, mas já evidencia diferentes e instigantes aspectos deste ambiente musical. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.